Oi, oi, oi. Hoje não veio nenhum mentor, nenhum amigo da casa espiritual, nenhum espírito para nos dar nenhum tema e nem dizer que vai vir incorporar em mim ou na Sabrina para falar alguma coisa. Mas a gente sentiu de fazer um vídeo. Fazer um vídeo. Para conversar, bater papo, falar sobre algumas coisas. Mas se acontecer de vir algum espírito em mim, tranquilo, tudo bem. Me veio duas situações hoje, me veio na mente. Eu não sei se foi algum espírito que colocou na minha mente, porque quando algum espírito bota assim mesmo, e ele às vezes ele se identifica, diz quem é. Ou às vezes ele não se identifica, é um dos mentores, mas não se identifica quem é, mas coloca na minha mente, conversa comigo, fala comigo. E às vezes vem uma ideia na minha mente que pode ser minha ou pode estar vindo uma intuição, né, do plano espiritual. Mas eu achei essa ideia muito interessante, né, que veio na minha mente. O que vem na minha mente é o seguinte, que nesse momento de transição planetária, tem uma certa quantidade de pessoas que estão buscando mais o espiritual, as coisas espirituais. E tem uma outra quantidade de pessoas que já buscavam o espiritual e agora estão buscando mais. Estão entrando na internet, no YouTube, para procurar canais, procurar vídeos. Tem muitos canais bons, né? E procurando livros para ler, né? Procurando se modificar, fazer reforma íntima, melhorar. E aí veio uma pequena intuição na minha mente, que para tomar cuidado quando for ler livros espirituais, né? E também ou ver vídeos, que vídeos também são estudos. O que que veio na minha mente? Para a pessoa não só colocar o conhecimento na cabeça, para colocar o conhecimento no coração também, para sentir, para colocar em prática, com sentimento, aplicar na sua vida, né? Desenvolver o amor dentro de você, tá? O verdadeiro amor dentro de você, porque aí vai ser um conhecimento que vai entrar em você vivo. Porque se você não desenvolver o amor junto com o que você está estudando, é um conhecimento morto. Tá? Para que seja um conhecimento vivo no seu espírito, você deve colocar ele também no seu coração, para ele ficar na sua mente e ficar no seu coração. Porque existem espíritos das trevas que não querem o progresso da humanidade, que sabe o que que eles estão fazendo? Quem está pegando só o conhecimento, só o estudo, e não bota no coração, só fica ali gravando na cabeça e tal, sem sentimento nenhum, eles estão desdobrando e estão fazendo um monte de procedimentos. Para distorcer tudo que as pessoas estão aprendendo. Para distorcer tudo. Distorcer tudo que a pessoa está lendo, para distorcer, para a pessoa depois voltar para o corpo e voltar com uma ideia, umas convicções meio loucas, meio malucas da realidade. Entendeu? Foi o que veio na minha mente. Outra coisa também, para as pessoas não sentirem medo desse vírus que está aí rondando aí, que está desencarnando, não sintam medo. De jeito nenhum, porque toma todos os cuidados, tá, gente? Fica em casa, só sai para o necessário, evita aglomeração, bota máscara, álcool em gel, né? Todos esses cuidados que tem que ter, mas não tenham medo se vocês estão estudando coisas espirituais. Se vocês estão vendo coisas espirituais, não devemos ter medo do desencarne. Da morte do corpo físico, porque morte não existe. Então, não tenham medo, porque eu já tive experiências, várias experiências que fora do corpo e não dói nada. Desencarnar não dói, não dói. Dói muito mais os processos que nós passamos aqui encarnados no corpo físico. Podem ter certeza. Quer falar, Sônia? Ah, pode falar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem por que a preocupação com esses cuidados em relação o vírus, né, que pedem para usar máscara, pedem para o álcool gel passar nas mãos. O álcool gel para passar nas mãos quando a gente não puder estar lavando as mãos. Então é importante ter o álcool gel, porque o álcool vai ajudar. O álcool 70, ele tem uma ação ali, antisséptica, bactericida, ele tem uma ação, então ele vai ajudar bastante. Por que que os irmãos têm que se conscientizar nesse sentido? Nós, profissionais da área de saúde, principalmente dentista, como eu sou dentista, eu só trabalho paramentada. Então, eu uso touca, eu uso máscara, eu uso luva, eu uso jaleco de manga comprida, que vem até o pulso. Eu procuro usar, e o jaleco, eu troco um por dia, eu tenho vários. Eu coloco para lavar, coloco solução de cloro, no dia seguinte eu uso outro. Então, eu tenho esses cuidados. Por que que a gente mantém esses cuidados na área de trabalho nossa? Porque isso são cuidados que a gente chama de procedimentos de biossegurança. A gente está trazendo uma segurança para nós, para o nosso organismo, contra o invisível que a gente não vê, né? Que são os micro-organismos. Quando a gente se paramenta, eu estou me protegendo mais a mim que o paciente. A paramentação é para mim. Eu estou sendo protegida com a paramentação. E os cuidados que eu uso de biossegurança no consultório, de usar protetor em tudo, eu protejo tudo, mantenho tudo protegido, eu compro sacos específicos que eu protejo toda a aparelhagem, quando sai um paciente eu tiro aquele, jogo fora, boto outro. Então, e procuro autoclavar o que tem que ser autoclavado. E essa segurança é para o paciente. Manter a cadeira higienizada, passar álcool gel na cadeira, limpar tudo, desinfetar. Isso é segurança para o paciente. Aquela paramentação, a segurança é para mim. É para mim. O uso da luva é segurança para mim e para o paciente. Então, por isso que é importante, porque nós temos essa conscientização de nos proteger. Então, a máscara, a touca não é para o meu cabelo sair por causa do. É para proteger contra os sprays no meu cabelo. Porque a hora que eu tirar a touca, se eu não lavar a cabeça imediatamente, for lavar no dia seguinte, eu vou dormir, vou botar minha cabeça no travesseiro cheio de que a gente chama daquele aerossol que foi produzido no consultório. Então, o risco de contaminação é grande. Então, a touca eu tenho que tirar e jogar fora, é uma proteção. Então, essa paramentação é minha proteção. Por isso que a gente está falando para ter os cuidados de biossegurança. Vocês saírem de máscara, saírem com álcool gel, vocês estão se protegendo. Vocês não vão andar de touca na rua, isso aí é impossível. Mas já é mais a máscara, porque vocês, para não ficarem inalando. Se quiser, pode usar, mas a máscara e o álcool gel, isso vai ser muito importante, irmãos. Essa conscientização, a gente evitar. O Pedro está falando para não ter medo do vírus, é para vocês não ficarem em pânico, ficar nesse processo de medo exagerado, baixar a vibração de vocês. A vibração de vocês tem que estar elevada. Então, fique confiante que tudo vai passar, se vocês seguirem tudo que está sendo orientado. Então, continue com os cuidados de biossegurança. A máscara e o álcool gel, ficar em casa quietinho, sair o mínimo possível. E procurar, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer dentro de casa. Aproveitar para buscar o espiritual. Buscar o espiritual, estudar, tem muita coisa. Eu sou suspeita para falar, irmãos, que meu marido diz que eu sou um bicho do mato, que eu não gosto de sair de casa, que eu gosto da minha casa, eu gosto de estar em casa, eu gosto de. Me sinto muito bem em casa, então eu não tenho essa dificuldade de sair, mas eu sei que tem irmãos que não conseguem ficar, porque meu marido é um. Está sendo difícil segurar ele em casa. Eu estou conseguindo, mas está sendo difícil, porque ele gosta de ir para a rua todo dia. Então, mas ele está consciente e está em casa. Então, é isso que eu tinha para falar. Você vai falar mais alguma coisa? Mas essa situação do medo mesmo, porque Ah, tá. o Eu ia medo falar que baixa a eu já tinha. vibração, o medo baixa a vibração e não é bom. Esse vírus se alimenta das vibrações baixas, né? Então, para não ter medo da morte, que eu já tive várias experiências fora do corpo e já fui para lugares bons. E quando a gente aqui fica com tanto medo de morrer, né, com tanto medo de desencarnar, e existem lugares que você vai e você não quer nem voltar mais, você não quer voltar. Mas aí vão dizer assim, aí os outros que vão para o umbral, então é por isso que é bom mudar para tentar não ir. Às vezes pode acontecer de ir para o umbral, mas às vezes é um umbral é assim, como é que eu vou dizer, uma parte do astral inferior que nem parece assim, não é esse inferno todo que as pessoas pensam, né? Uma região assim um pouco mais inferior, mas não é um sofrimento atroz como no abismo, nas trevas, né? Cada lugar depende de cada dimensão. Cada dimensão é uma dimensão. Tem gente que às vezes vai para o umbral e fica pouco tempo, fica poucos minutos ou poucas horas e já é resgatado, porque precisava depurar só aqueles minutinhos ali ou algumas horas e depois já é resgatado. Cada caso é um caso da vida de cada pessoa, né? Então nós não devemos ter medo, porque isso vai acontecer a qualquer momento, ou velho, ou idoso, ou novo. E nós temos que ter na mente também que isso já aconteceu com todos nós várias vezes. A gente já desencarnou, já encarnou várias vezes, né? Então, não é novidade, né? Então, não devemos ter medo, né, com relação a isso, que não é bom. O medo baixa muito a vibração. É, com relação a isso que o Pedro está falando, é isso mesmo, meus irmãos. Eu tive experiências de desdobramento, três principalmente que foram bem impactantes para mim, porque foram desdobramentos conscientes e durante o dia em que eu saí do meu corpo. Eu vi o Pedro, vi o meu corpo, e realmente o que o Pedro fala, nesses três desdobramentos que eu tive, eu não sentia nada. Eu me via, vi o meu corpo, vi o Pedro, e o fato de saber que eu estava desdobrada e ter o conhecimento sobre desdobramento, sobre o que é estar fora do corpo físico. Isso me ajudou muito. E principalmente, eu até tinha ouvido no canal do. Como é que é o nome? Mistérios Não Resolvidos, né? Do Alex, Mistérios Não Resolvidos, que a gente acompanha o canal dele, as lives que ele faz. Teve uma live em que estava falando sobre É o isso. Alex e o Otacode, que é o japonês. Otacode, né? É, Alex e Otacode, Mistérios Não Resolvidos. Então a gente estava vendo uma live que eles estavam fazendo sobre projeção astral e várias formas, assim, até teve uma irmã que ela falou que quando ela projetou, que ela foi para frente, né? Como se ela tivesse ido para frente. Eu não sei ao certo como é que é quando você faz a projeção. Eu lembro que quando isso aconteceu comigo, eu me vi no teto. Eu me vi assim no teto e vendo o Pedro lendo e o meu corpo deitado, né? E eu lá no teto, lá no canto do quarto, no teto. E eu senti a presença de alguém, e alguém, eu não conseguia ver, mas eu senti a presença, e eu escutei mentalmente aquela pessoa falando assim para mim: o que que você está fazendo? E eu falei, pensei assim na hora, me comunicando: tá bom, pera aí que eu vou me concentrar. Aí eu me concentrei, desci de onde eu estava, que eu estava no teto, desci, fui para perto da cama, e olhando a situação, Aí eu voltei para o meu corpo. Mas, tipo assim, foi uma coisa muito fácil, vamos dizer assim, né? Onde eu tive a concentração, onde eu tive o domínio sobre o meu corpo perespiritual, domínio sobre a minha mente. E o estudo facilitou muito isso. Se eu não tivesse, se fosse um tempo atrás, isso tivesse acontecido, nossa, eu ia ter me desesperado, como já aconteceu muitas vezes, que eu já fazia projeções astrais, né, projeção astral, e eu não sabia o que, que era isso, e eu me desesperava por me ver fora do corpo, em outro ambiente, e eu achava que era um sonho, e, na verdade, eu estava projetada, e, pela falta de conhecimento, eu me desesperava, aí eu voltava para o meu corpo e não conseguia me mexer, eu tentava falar, não conseguia, porque o espírito ainda não estava completamente acoplado. E eu, naquele desespero de querer me mexer e não conseguir me mexer, de querer falar e não conseguia falar, e tentando, e parece aí, pô, quando o espírito acoplava, aí é que ainda meio, não totalmente, aí eu saía meio sem forças, ia procurar, lembro de um episódio que eu fui no quarto da minha irmã para pedir ajuda para ela, porque eu estava completamente sem forças, eu andava sentindo meu corpo completamente pesado, aí eu poucos, é que o meu corpo foi voltando ao normal, mas sabe de que forma eu interpretei? Como um ataque espiritual. Interpretei como um ataque espiritual e não entendi que o meu espírito estava fora do meu corpo, que eu estava desdobrada. Hoje não. Hoje eu já tenho esse conhecimento e eu trabalho, continuo trabalhando umas semanas para cá. Eu tenho sentido muito isso, que às vezes, à tarde, esse período do feriado, né, antecipado, os feriados antecipados, que eu fiquei sem trabalhar, que eu acabei ficando em casa, e eu me dediquei muito, mais ainda, questão espiritual, meditação, por várias vezes me dava um sono tão grande à tarde, que eu dormia e o Pedro via, eu desdobrava. Tanto que, às vezes, o meu espírito voltava, ele saía muito rápido do corpo e voltava. Quando voltava, eu dava aquele tranco na cama, que até o Pedro sentia. O tranco que eu dava na cama. Ele já sabia o que, que era, ele ficava na dele. Aí eu voltava a meditar de novo. Aí, quando eu meditava, aí aconteceu isso, eu senti. Eu teve uma vez que eu senti o meu espírito saindo, ele saiu para o lado. Eu senti quando meu espírito saiu para o lado em que o Pedro estava deitado. Ele saiu para o lado, eu senti ele saindo, mas foi muito rápido. Eu senti ele saindo e depois ele voltou. Aí eu acordei, mas eu senti nitidamente meu espírito saindo. Então, eu tive muito essa experiência nesse período. E sempre quando eu posso, eu faço meditações, ouço muito música instrumental, música com fundo assim, de natureza, que me ajuda bastante. E é como o Pedro falou, você não sente nada. Essas vezes que eu saí do corpo, foi uma coisa muito natural, e eu não sentia o meu corpo físico. Eu sentia muito sutil, muito... Eu tive até experiência de, num desdobramento que eu saí, eu saí daqui, fui para um local, que eu já fui algumas vezes, uma praia, que eu já fui algumas vezes, e eu passei pela casa, entrei, passei, me vi passando pela casa, indo em direção ao mar. Aí eu mergulhava, interessante que eu mergulhava no mar, mas eu não sentia água. Era muito estranho, né? Eu mergulhava, eu não sentia, tinha um momento que parecia que eu, tipo assim, sabe quando você joga a prancha que ela desliza sobre a água? Era a sensação que eu tinha, porque eu mergulhava e a sensação que eu tinha que eu estava deslizando sobre a água. Eu chegava a fazer a curva, assim, fazia a curva e voltava, isso tudo consciente. Aí teve um momento que eu levei meu pensamento que eu lembrei dos elementais da água, comecei a lembrar. Aí eu vi quando a onda, o mar começou a se agitar e veio aquela a onda veio, né, veio assim para cima de mim, e eu deslizando assim pela água, e a onda toda, aí eu comecei a sentir, aí realmente eu comecei a sentir o mar, né, mas por conta dos elementais que estavam se movimentando. E eu passava a mão, gente, eu sentia, sabe, eu olhava os elementais, sabe qual era o aspecto que eles tinham? Pareciam águas-vivas. Sabe aquele aspecto de água-viva luminoso, aquela coisa sutil, delicada, que você tinha que tomar? A sensação que eu tinha é que se eu passava, eu sentia vários. Eram tudo pequenininhos, sabe? Aí eu sentia vários. A sensação que eu tinha é que se eu passasse com muita rapidez, que eles iriam se desfazer. Então, eu passava a mão assim com muita tranquilidade, com muita calma, só que teve um determinado momento que a onda, eu comecei a sentir que a onda começou a me puxar. Aí eu comecei a sentir que eles começaram a me puxar para querer ir para o fundo, sabe? Eles queriam que eu fosse, só que aí eu tive medo. Nesse momento, eu tive medo. Aí o que, que eu fazia? Eu agarrava, eu botava a mão tentando agarrar a areia. Mas aí eu senti que eles perceberam que eu fiquei com medo, aí eles pararam, acalmaram o mar, aí eu consegui sair do mar, eles deixaram eu sair, aí eu fui andando para a areia, e da areia eu voltei e acordei. Eu falei, nossa, eu voltei contando para o Pedro a experiência que eu tinha passado. E foi assim, irmãos, não teve sofrimento nenhum, não teve, foi uma coisa muito natural. Como o Pedro falou, você não sofre, sofre muito mais aqui na matéria. Na verdade, não vai querer nem voltar. Exatamente, eu voltei meio compensado naquele momento, ter tido um certo medinho, mas eu não queria voltar, e foi uma experiência assim maravilhosa. Deixa eu trazer um contexto de esclarecimento para os irmãos, porque o Quiumba que veio no domingo, o Exu Quiumba, falando do meu marido, que você deu trabalho para ela. Então, deixa eu esclarecer, irmãos, o trabalho que meu marido me deu. Porque senão a cabeça viaja. O que acontece? Meu marido é médium, mas ele diz que ele não sente nada. Mas ele tem mediunidade. Ele incorpora e não sabe que incorpora. Muitas das vezes a incorporação dele é inconsciente, porque ele incorpora, o espírito sai, a gente via que ele estava incorporado e ele não lembra de nada. Então, realmente me deu muito trabalho. Na época, a gente não entendia, porque meu marido, no início, quando nós nos conhecemos, ele se dizia ateu, não acreditava em nada. Mas, para quem era ateu, uma coisa que ele sempre teve, ele sempre foi uma pessoa muito amorosa, sempre teve muito amor no coração, sempre foi uma pessoa boa, foi uma pessoa muito boa. Quer dizer, é uma pessoa muito boa. Foi, não, é. Uma pessoa muito bondosa, muito... Então, teve... Aí, no início, ele tanto que ele olhava para mim, os irmãos vão até rir, porque ele olhava para mim e dizia assim, ele dizia que ele tinha horror de crente. E ele casou com uma crente. E que ele dizia que crente era uma praga. Ele olhava para mim e dizia assim, crente é uma praga, tem horror de crente. E ele... Aí eu orava muito de madrugada. Eu ajoelhava do lado da cama e ia orar. E ele não gostava de participar, não. Às vezes eu percebia que não era mais ele que estava falando comigo. Que ele me via orando do lado da cama, ele olhava para mim e falava assim, está pensando que Deus vai te ouvir? Deus vai te ouvir, não. Pode ir parando com isso, que Deus não vai te ouvir, não. Deus não ouve pecadora. Então, eu sentia que não era ele. Eu falei, não é meu marido. O semblante dele mudava todo, já não era mais aquela... Ele ficava com um semblante bruto, carregado, não era mais ele. O rosto dele ficava vermelho, não era meu marido. O olho ficava muito vermelho, ficava com as feições pesadas, ele te olhava com ódio. Ele emanava um ódio assim, que eu dizia assim, não, ele não tem esse ódio, não é meu marido. Aí eu continuava orando. Eu continuava orando, porque eu dizia assim, tem algum... E ele nem percebia, porque ele nunca percebe. Até hoje, ele não percebe. Quando eu falo que às vezes o espírito dele se manifesta e vem falar comigo, vem sim. O espírito dele se manifesta, vem conversar comigo, e ele nem lembra. Aí uma vez eu falei para o Pedro, você não tem ideia como é, que às vezes eu... Aí teve uma vez, uma noite, ele estava chateado com algumas coisas, quando ele está muito preocupado, assim, aí acontece muito isso. Aí o espírito dele veio nele, já não era mais ele. Aí eu conversando, ele olhou sério para mim, já com outras feições, assim, não brutecida, mas feições diferentes, olhou sério para mim e falou assim, você ainda não entendeu que eu não sou, ainda falou assim, eu não sou o Adil, eu sou fulano. Aí falou quem ele era. Aí eu percebi que não era ele. Aí eu comecei a mudar a conversa, mudando o teor da conversa, conversando de outra forma, tentando mostrar as coisas de outro jeito, para ele enxergar de outra forma. Aí ele foi se acalmou, dormiu. No dia seguinte, quando levantou, já era meu marido. Dormiu. E não lembrava de mais, nem lembrava o que tinha conversado comigo. Quando eu perguntava para ele, você lembra que você falou? Não. Você lembra? Não, ele nem lembrava. E isso foram inúmeras vezes. Uma vez eu cheguei a gravar. Eu falei para o Pedro, eu vou gravar. Aí eu gravei, mandei para o Pedro. O Pedro, caramba, é o espírito dele. Eu falei, e ele depois ele vai esquecer tudo. Ele não lembra de nada. Eu vou perguntar e ele não vai lembrar de nada. Então, isso acontecia inúmeras vezes, esses anos todos, e eu orando muito, eu jejuava. Teve uma vez, teve um obsessor que estava perturbando muito ele, mas muito. E foi numa época que ele entrou numa depressão feia, e esse obsessor ali em cima, mas bagunçando. Aí, uma vez, esse obsessor veio com uma força em cima dele, estava desfigurado, com ódio. Ele me olhava com ódio, assim, olhava para mim e disse assim, eu vou te destruir, mas eu sabia que não era ele. Que não era o meu marido, era o obsessor. Aí, nessa época, a prima dele, uma prima que já desencarnou, ela frequentava aqui o nosso trabalho. E eu pedi a ela que viesse, porque ela incorporava. E eu disse assim, você vem para me ajudar, que eu vou fazer um trabalho de libertação espiritual com meu marido. Ela, não, eu venho. Aí eu fui, entrei em jejum e oração pela vida espiritual dele. Aí fazia... me propus a fazer 30 dias de jejum, mas 30 dias de jejum da seguinte forma, eu não ficava sem me alimentar. Eu me alimentava uma vez por dia, entregava o jejum naquela hora, me alimentava, entrava em jejum novamente, procurava me alimentar bem. Eu comia tudo que eu podia comer, frutas, tudo, para não enfraquecer o corpo. E entrava em jejum e oração novamente. Me alimentava, todo dia me alimentava. Aí comecei a fazer o jejum e oração pela vida espiritual dele. E aí a prima dele veio, eu fui orar por ele, botei a mão, fui orar por ele, o Espírito se manifestou na prima dele e virou para mim e disse assim, você está pensando o quê? Ele está aqui na minha mão. Falava assim para mim, ele está aqui na minha mão. Aí falou assim, eu vou destruir ele, eu vou destruir. E eu dizia assim, não vai não. Aí eu continuei em oração, ela foi embora. Aí na outra semana, eu continuei o jejum e oração. Na segunda semana, a prima dele veio, a gente combinava toda sexta-feira. Sexta-feira ela vinha... Eu ia orar, eu e ela íamos orar pelo meu marido. Chamava ele, botava a mão, orava por ele. Aí, na segunda semana, o espírito veio, se manifestou nela, já muito enfraquecido. Ele não conseguia ficar de pé. Ele se ajoelhou porque ele não conseguia ficar em pé. E não falou nada e foi logo embora. Aí continuei em jejum e oração pela vida dele. Aí a prima dele veio na outra sexta, aí ele veio muito enfraquecido, o espírito tornou a vir muito enfraquecido, deitou no chão, abriu os braços assim, em forma de cruz na frente do meu marido e foi embora. Aí, na quarta semana, a mesma coisa, veio, não veio mais nada, nada mais manifestou nela, o espírito já tinha sido levado. Então, quando o Exu Kiumba falou que ele me deu muito trabalho, foi nesse sentido, porque a luta pela vida dele foi muito grande, a luta espiritual. E, nesse período que ele ficou adoentado, que ele entrou numa depressão feia, a autoestima dele caiu muito, ele se sentia muito sozinho, então ele tinha medo de tudo, ele achava que eu podia ir embora, que ele ia ficar sozinho, ele ficou muito fragilizado. E foi uma época que eles aproveitaram essa fragilidade dele e começaram a trabalhar muito na mente dele, e trabalhando de forma destrutiva. E ele ficou tão enfraquecido que eles vinham e incorporavam nele de forma inconsciente, que ele não lembrava de nada. Ele não lembrava. Tanto que teve uma vez que nós estávamos orando por eles. Aí o Emmanuel veio na Sabrina e falou, mostrou. A Sabrina até viu o que estava acontecendo com ele. O Emmanuel disse, ó, são dois e um, mas só vai prevalecer um. Fala aqui o que você viu. Porque quando o Emmanuel veio, nessa época, meus irmãos, eu não sabia que era o Emmanuel, né? A gente ainda estava muito voltada para a questão evangélica, mas a gente, por isso que a Sônia falou do jejum e oração, a gente tinha muito hábito de fazer isso, jejum e oração, tanto que eu fiz esse período com a Sônia, e foi justamente nesse período que hoje eu tenho consciência de que foi o Emmanuel, e ele incorporou assim, de forma consciente, porque eu estava consciente, e eu vendo a imagem do Adil, ele me mostrava a imagem do Adil, ele me mostrava um vulto, meio que do lado dele, meio assim por trás, sabe? Ali, assim, meio ele parado, e mais ou menos assim, por trás dele, mas um pouquinho para o lado, e muito conectado a ele, e trabalhando na mente dele o tempo inteiro. Aí, ao mesmo tempo que o Emmanuel me usava, ele me mostrava isso, ele dizia assim, são dois, mas vai prevalecer somente um. Aí, quando ele falava isso, que vai prevalecer somente um, aí eu via aquela sombra preta se apagando e ficando só o Adil. E realmente foi o que aconteceu. Então, foi uma luta, irmão, que não foi uma luta de um ano, dois, uns 30 anos de luta, sim. Então, eu estou trazendo esse contexto para trazer um esclarecimento, porque qual foi a luta, qual o trabalho que ele deu, porque hoje ele está caminhando conosco, mas ele está caminhando há pouco tempo. E ele, é interessante que no trabalho do domingo, ele, quando olhou aquela irmãzinha que veio com o marido, ele viu outra pessoa. Tanto que depois ele veio conversar comigo, ele disse assim, eu fiquei confuso, porque eu vi entrar uma pessoa, depois, quando eu olhei, era outra. Ele viu ela, o espírito dela, de uma encarnação passada. Era uma outra mulher. Era ela era uma pessoa bem morena, e ele viu uma pessoa loura, clara. Então, ele se assustou depois, quando ele olhou no mesmo lugar, uma pessoa morena. Ele tinha visto uma pessoa... E ele, até hoje, ele diz que ele não é médium. Ele não aceita e diz que não sente nada. Ainda diz assim, eu não sinto nada disso aí. Até quando do Bruce, lembra a mensagem que ele psicografou do Bruce? O nosso cachorrinho, ele psicografou um irmão que veio trazer orientação explicando o que estava acontecendo com o cachorrinho. E é que a gente não entendia. Aí passou a entender o cachorrinho depois da psicografia dele. E ele não sabe nem como ele escreveu aquilo. Então, ele é assim. Por isso que o irmão Exu Kiumba disse que ele deu muito trabalho para mim. Porque foram, imagina, 30 anos pelejando pelo resgate dele, porque ele trabalhar a mediunidade, ele entender, ele se equilibrar. Foram muitos anos, nós estamos há 40 anos juntos. Então, quanta luta nesse período. E essa prima dele, que era da Umbanda, que vinha me ajudar, ela desencarnou, já tem uns tem uns 8 anos que ela desencarnou, 8, 7, por aí. Ela veio, depois que ela desencarnou, ela veio, que ela é muito, muito espiritualizada, ela veio conversar conosco um dia. Eu tenho até isso escrito, essa conversa dela conosco, eu tenho escrito. Que ela veio muito feliz, falando com meu marido, disse assim: a tua evolução no plano espiritual está assim, sendo comentadíssima. Como você evoluiu? Ela muito feliz que ela chegou no plano espiritual. O que mais se comentava foi a evolução dele. Por isso que o Exu Quiumba falou, o trabalho. Então, estou esclarecendo para os irmãos o trabalho, para que não haja assim, uma deturpação do que foi. O trabalho que eu tive com ele foi espiritual, foi lutar pela vida dele. Tanto que eu orava e Deus dizia assim para mim: filha, quero eu resgatar essa vida, continua firme. E eu disse: pai, estou cansada. E o senhor: continua, filha, quero eu resgatar essa vida. Então, valeu a pena ver hoje como ele está. Então, é esse recado que eu quero deixar para os irmãos. Deixa eu só fazer um comentário. Porque a Sônia está trazendo esse relato, meu relato, meus irmãos, porque, assim, por muito tempo, por conta da nossa limitação espiritual, a gente não ter essa expansão de consciência, apesar da Sônia já ter uma certa expansão, mas não como está sendo agora. Então, a gente confundia muito a questão espiritual com a questão psiquiátrica. Então, nós fizemos muita confusão com relação a isso. Então, a gente não compreendia, apesar da Sônia lutando por ele, tendo paciência, né, ouvindo muito. Uma das coisas que ajudou muito, meus irmãos, foi o temor que a Sônia tem a Deus. Então, foi o temor que ela tem por Deus, sabe? O amor que ela tem por Deus, o amor pelas vidas. Então, ela viu como uma vida, quando Deus falava assim para ela: filha, quero eu resgatar essa vida. Então, ela mesmo passando por todo o sofrimento, né, por toda a dificuldade que ela encontrou, ela continuou por amor a Deus, por temor a Deus e por amor àquela vida que Deus criou. Por isso que o irmão falou, Exu Quiumba, assim: ela te ama muito. Exatamente, por isso que ela está falando, que o Exu Quiumba disse, né, que ela te ama muito. Realmente, é um amor, mas é o amor de Deus. É muito além do que simplesmente o amor da mulher pelo esposo, do que físico. É realmente o amor ágape, né? O amor de Deus, esse amor puro, né? Então, é esse amor que ela sentia por ele, que ela sente por ele, que por isso que ela ficou lutando muito, mesmo não tendo essa expansão de consciência, esse conhecimento todo que a gente tem agora, que nos explicou, nos trouxe muito mais esclarecimento e nos facilitou ainda mais. Não foi só ela, foi a mim também ajudar, mas ele, por isso que ele está da forma como ele está, por isso que ele participa do trabalho espiritual, por isso que ele evoluiu, né? Hoje a gente pode conversar coisas com ele que antes a gente não podia conversar, não tinha diálogo, não havia. Então, por conta dessa expansão de consciência, esse esclarecimento que veio para nós, a gente entender com muito mais profundidade o espiritual. Lógico que a gente não tem todo o conhecimento, mas o pouco que a gente tem já nos ajudou muito. Então, nos ajudou a entender que a situação dele era muito mais espiritual do que psiquiátrica. E quantas pessoas que não têm, não passam por isso? Quantas pessoas que não passam por isso? Sim, exatamente, é o que a Sônia está falando. A gente não pode generalizar, tem casos que é psiquiátrico. Tanto que a gente já pegou situações... Isso, ele não para de ir na psicóloga, apesar de ser espiritual, mas ele não para de ir na psicóloga, ele vai. Mas o fato da gente ter entendido que a porcentagem maior era espiritual, isso ajudou muito, tá? Então, é isso que eu queria abordar, que eu queria falar. Vai falar mais alguma coisa? Não está vindo nada para mim. Deixa eu só falar uma coisa. Meus irmãos, é como eu falei, né? Eu gosto muito de cantar. Então, eu vi alguns comentários das pessoas dividindo, compartilhando conosco. Nós vemos, meus irmãos, todos os comentários, tá? A gente pode, muitas das vezes, não responder todos, porque são muitos, mas a gente sempre está procurando ver todos os comentários. E nós sabemos, meus irmãos, o quanto que é difícil essa questão da reforma íntima, principalmente com relação aos vícios. O Pedro, muito mais do que eu, muito mais do que a Sônia, ele sabe o que é isso. Nós dois acompanhamos muito a reforma íntima dele, que ele fez de uma forma muito intensa, um intensivão, e continua fazendo, porque ela é árdua, porque foram anos e anos e anos vivendo uma vida e se condicionando àquela vida. E chega uma hora que você tem que... Você passa a viver uma vida completamente diferente, você tem que abrir mão, né? Você se desvencilha de tudo daquilo, mas você condicionou a sua mente, você condicionou as suas emoções, seus sentimentos, seu corpo, durante muito aquela situação. Então, para você romper, você tem que fazer uma reprogramação, você tem que reprogramar a sua mente, você tem que reprogramar. Então, é uma luta diária. É uma luta cotidiana, né? Você não se liberta daquilo de uma hora para outra, que é independente de qualquer que seja o vício, qualquer que seja a vida que você levou, a vida que você viveu. Pode ser o vício da bebida, pode ser o vício do cigarro, das drogas, promiscuidade, o que quer que seja, até da fofoca, enfim, o que quer que seja. Você condicionou a sua vida inteira aquilo. E quando você abre a sua mente, expande e diz assim, opa, isso está errado e eu tenho que fazer diferente, nós entendemos e sabemos o quanto que está sendo difícil para você. Tá? Nós não estamos alheio a isso. Nós sabemos muito, entendemos o quanto que está sendo difícil para você. Mas o que nós podemos te dizer é continua. Continua, o Pedro principalmente, ele pode falar sobre isso, eu vou passar para ele falar sobre isso um pouquinho, porque que eu falo, tive uma vida mais, mais regrada, vamos dizer assim. Ele não, ele praticamente viveu nesse mundão, tá? E eu, a minha experiência, ela foi mais regrada. O que eu faço, eu entendo, e todo lado dele, eu apoio, eu sei o quanto que é árduo para ele, né? Mas ele está aqui lutando a cada dia, né? E vencendo, meus irmãos, vencendo a ele mesmo, vencendo o querer da carne. E ele bota o querer do espírito à frente do querer da carne. Vou passar para ele falar um pouquinho sobre isso. Depois eu queria cantar uma música para os irmãos que fala muito disso como uma forma de dizer assim, continua, meu irmão, vale a pena, continua, vale a pena, faz a reforma íntima, se dedica, vale a pena. Nós estamos aqui torcendo por você, vibrando por você, orando por você, por vocês. Tá bom? Vou passar para ele. No nosso planeta Terra, o que faz muito as pessoas estagnarem na evolução, pararem de evoluir, é a questão dos instintos e dos vícios. A gente já vem evoluindo há bastante tempo, né? Desde lá, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, né? Homo sapiens sapiens, mas o nosso evoluímos bastante, mas o nosso corpo físico, né? Que nós estamos agora ainda é muito animalizado. Então, ele ainda tem muito nele dos instintos, os quais nós temos que ficar lutando contra. Por quê? Ué, mas é se é natural da gente, por que temos que ficar lutando contra? Os instintos, muitas das vezes, eles são necessários, eles nos ajudam. Mas nós precisamos ser mais razão. Então, quando a gente leva assim, uma vida normal, assim, do jeito que quer, né? Sem freio, sem nada disso, então a gente acaba mergulhando nos vícios, bebida, cigarro, essas coisas, e nos instintos. Os instintos físicos, os instintos da matéria, na parte... principalmente na parte sexual, né? O que acontece? Como a gente está indo para um mundo regenerado, essa parte dos instintos vai ficar de lado, né? Parte dos vícios também vai embora também. Porque no mundo regenerado as pessoas são muita... mais razão, né? Já não tem mais tanta ironia, né? As brincadeiras que a gente tem aqui, irônicas, né? Os descontroles, aquelas gargalhadas que a gente dá, aquela gritaria. Então, isso daí não tem. Eles são bem controlados, eles parecem ser assim, são mais sérios, assim, né? Não quer dizer que sejam chatos, sisudos, não é isso. É porque faz parte da evolução. Quando eu conheci a Sabrina, que os mentores vinham muito na Sabrina falar comigo, né? E vinham espíritos, muitas das vezes vinham espíritos muito evoluídos, eles falavam seriões assim e tal, mas eles não eram grossos, eles só eram diretos, eles são diretos, eles falam a verdade, não ficam de rodeio, de lenga-lenga, e eles são bem controlados, sabe? Eles não se descontrolam, eles mantêm o controle, assim, então... Né, até seres de outros mundos também, né, eles são amorosos e tudo mais, mas a gente confunde muito amor com assim, ser muito meloso, problemas emocionais, né? Ah, você é frio, você é seco, não é. É que as pessoas ainda não sabem distinguir o que é verdadeiramente o amor mesmo. Né? O amor não tem apego, não tem esses negócios, né? Não tem negócio de grude, de ficar grudado, não tem nada disso. É bem diferente. A gente não sabe ainda o que é um amor de verdade. A gente está mais naquela coisa física, né? De ficar agarrado, de tem que ficar junto, tem que ficar naquele meloso e tal. E o mundo, humanidade, assim, de um mundo regenerado é diferente, né? Não tem, por exemplo, promiscuidade. O cara ter 2, 3, 4, 5 mulheres, ou a mulher ter 2, 3, 4, 5 homens, não existe isso. Eles são monogâmicos mesmo, e eles nem pensam em traição, nem pensam em olhar para a mulher do outro, ou a mulher olhar para o homem do outro, porque isso para eles é um escândalo. Né? Isso daí para eles não existe. Né? Se fizer isso, eles vão dizer assim, eles vão chamar você de animal. Está agindo como os animais. É isso que eles falam. Se você falar assim, ah, tem algum problema eu ter 2, 3 parceiros, 4 parceiros sexuais ou parceiras, aí um ser de quarta grandeza, quarta para cima, aí de regeneração para lá, eles vão falar assim, ué, então você está agindo como um animal, como os animais. Os animais é que são assim. Um instinto. Então, é isso daí que empaca muito a nossa evolução. Empaca bastante. E muita gente, nesse momento agora, veio para vencer isso, gente. Veio para vencer isso. E pediu para vir agora, nesse momento de transição, que é um momento difícil. Sabe por que é difícil? Você mudar um costume que você já vem arrastando há séculos. Mudar a sua forma de agir, mudar a sua cultura, a sua forma de pensar, né? É muito difícil, tem que querer muito, tem que lutar, mas não é impossível. Não é impossível. Tem que estar lutando ali, porque muitos aí que aceitaram vir agora, quando estava lá no plano espiritual, faz uma lista imensa, né? Uma lista grande. grande pra caramba de coisas que quer fazer quando vem pra cá. Aí entrega pros mentores espirituais, pros benfeitores. As benfeitores vão lá, leva pros superiores e falam: essa lista aqui pode tirar aí 90%, 95% aí do que ele botou. Aí vai só 5%. E quando chega os 5%, ele até diminui até mais, bota 3%. Aí chega aqui, a gente não faz nem 0,1%, nem 0,2% dos 3% que mandaram a gente fazer. Por isso que a gente tem que ficar voltando toda hora. A gente não cumpre, a gente não faz o que tem que fazer, a gente não muda. Aí tem que ficar encarnando toda hora. É só mudar que aí para de ter que ficar vindo toda hora encarnar. Fala. Eu queria dar um conselho que eu lembrei agora. Gente, eu vou dar um conselho, vamos colocar assim. Não sou ninguém para dar conselho, não, mas eu vou contar a experiência que eu tive desde a minha infância. A minha mãe, ela tinha um hábito, porque eram muitas crianças, nós éramos 8, que a Sabrina foi a caçula, minha mãe morreu quando a Sabrina nasceu, né? Então, éramos 8. Ela, para motivar os filhos para orar, ler a Bíblia, o que ela fazia? Ela fazia o culto uma vez por semana em casa, mas ela com os filhos para reunir. Nós tínhamos uma mesa redonda, ela sentava os filhos em volta da mesa redonda e ela preparava sempre um lanche, fazia um cachorro quente, ela fazia sempre um lanche. E ela aguçava as crianças com um lanche. Então, a gente sentava em volta da mesa e primeiro tinha que ler a passagem da Bíblia, depois cada um fazia uma oração, encerrava aquela oração e ia para o lanche. Então, a gente doido para ir para o lanche, né? E aí, o que eu passei a fazer? A Sabrina está lembrando do que eu fazia aqui. Porque, às vezes, é difícil você reunir a família para fazer o culto do lar, porque as pessoas acham maçante. Aí, geralmente, jovem, né? Adolescente, não quer participar, acha maçante. Então, o que eu passei a fazer aqui em casa? Que eu atraí meu marido para o culto, que isso ajudou muito ele nesse culto do lar. Minha sogra participava. A gente fazia esse culto toda sexta-feira. Aí, o que eu fazia? Eu fazia um bolo, eu fazia um pudim. Quando eu não podia fazer, eu comprava uma porção de quitutes pronto. Mas, na maior parte das vezes, eu fazia uma salada de fruta, fazia uma mesa farta. Aí, eu, para aguçar o pessoal, eu arrumava a mesa toda, botava uma toalha, botava todas aquelas coisas que eu preparava na mesa, com pratinho, arrumava a mesa toda para uma festa. E eu dizia assim: hoje é a festa de Deus, vamos fazer a festa para Deus. E a gente sentava em volta da mesa, sentava eu, Sabrina, meu filho, meu marido, minha sogra. E se tiver essa prima do meu marido, que estava sempre aqui conosco, ela gostava de vir às sextas-feiras para participar desse culto que eu fazia em casa. Aí ela sentava na mesa conosco. Aí eles ficavam olhando aquela mesa bonita, com tudo na mesa, toda arrumadinha, mas a gente só ia comer depois de fazer o culto. Então, iniciava o culto. Sabina lembra, né? E vou dizer uma coisa para vocês. A minha sogra ficava... Minha sogra era católica e não foi criada assim, né? Então, ela adorava. Sexta-feira, para ela, era um dia maravilhoso. Ia ter aqueles quitutes todos na mesa e mais o culto. Então, ela vinha para fazer o culto, ela participava conosco, ela gostava, participava, a gente cantava, a gente orava ali a passagem da Bíblia. E ela gostava, a gente sempre pedia para ela orar o Pai Nosso, porque ela gostava do Pai Nosso. A gente sempre pedia: vó, ora o Pai Nosso, que a gente chamava ela de vó. Todo mundo só chamava ela de vó. Eu chamava ela de vó. Então, vó, ora o Pai Nosso. Ela orava o Pai Nosso, que ela ficava feliz de participar. O meu filho sempre teve vergonha de orar, e eu dizia para ele: ora, meu filho. Aí ele orava no silêncio. Eu falei: quando você terminar de orar, você diz amém, todo mundo concorda. E ele ficava no silêncio dele, quando terminava, ele: amém. A gente: amém. Todo mundo concordou com a oração dele, mas orava. Ele tem vergonha até hoje. E o meu marido, eu pedia para orar, mas ele não gostava de orar. Ele preferia, ele dizia assim: eu não me sinto capaz de orar, mas eu vou falar umas palavras. E falava as palavras dele, que não deixava de ser uma oração. Então, irmãos, isso deu muito certo aqui em casa durante muitos anos. Hoje eu não preciso mais estar fazendo isso. Hoje, graças a Deus, não preciso mais vamos colocar assim, dessa enganação, vamos dizer que é uma enganaçãozinha santa. Hoje eu não preciso mais disso, mas funcionou durante muito tempo na minha casa e a gente nos manteve muito unidos espiritualmente. Essa música que eu vou cantar, meus irmãos, é como eu falei, é como um incentivo, porque a letra dessa música, ela fala muito justamente isso, a descoberta, né, do amor de Deus dentro de nós, buscar por esse amor e da dificuldade também que a pessoa passa, né, para largar o vício, qualquer que seja a vida, né, como uma forma de incentivo para que todos nós possamos continuar, tá? Só não esquenta a forma que o ritmo dela é um pouquinho diferente, mas eu vou cantar como tá vindo aqui. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti. Pra eu não desistir, eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Então, essa é uma música de força para os irmãos continuarem, permanecerem firmes e fortes. Todos nós estamos juntos, né? Nessa caminhada, nessa encarnação, nessa trajetória. Todos que acompanham o canal Casa Plataforma de Oração, né? O vídeo chegou até vocês, não foi por acaso, há um propósito. É como a gente estava conversando com uma irmã, né? Carinhosamente eu chamo ela de Jace. Então, a gente estava falando ela, né? A gente estava falando com ela esses dias que é uma família que está se reencontrando, né? Onde um está apoiando o outro, a Casa Plataforma de Oração ela está servindo como um instrumento para reunir, né? Toda essa família espiritual, todos os irmãos, aonde um com a sua experiência que passa, né, que compartilha nos comentários aqui no canal, onde todos possam estar vendo e estar aprendendo uns com os outros, né? E que a letra dessa música ela possa falar muito ao coração dos irmãos. Amém, graças a Deus.